chegada a Amã, desça para 4 mil pés. Tranquilo, Índia, copiou o controle? Então, Bravo, Filo Índia, roda no ideal, descer para 4 mil, com ajuste no 010 para chegar na mão. Vai atingir o 050 na 395. Voo no 395, desce para 2 mil pés, autorizado sinal, reporte estabilizado. 2 mil, reporte estabilizado na 395. No 925? Prossiga, já. Chame tanto pro táxi. É, vai chamar em breve, mas um minuto, já. Gol no 077, posição? Tá aguardando aqui o gol no 077, estamos através da, posição 07. Gente, tem condições de ultrapassar? Afirmativo. Então livre táxi até o ponto de espera da 10. Gol 1077 via Índia, contornando Pátio 1, após Índia Alfa. Via Índia, contornando Pátio 1, gol 1077. Pátio gol 1925, temos 131 a bordo, aliás 132 a bordo com 3:40, Palma. 1925, alternando Palma, Serra Bravo, Papai Juliette. Eu não entendi, POB e autonomia. Temos 132, 132 a bordo, com 3:40 de autonomia. Gente, livre táxi como número 2, dê passagem ao 37 da companhia à sua esquerda e após sigam em frente, segunda direita, Indy Alfa. Transferência, boa tarde. Boa tarde, segue a nave da companhia à nossa esquerda. 925. 755, após os dois tráfegos superarem a sua proa, livre ingresso, posição 06. Gente, após os dois da companhia, livre para 612, igual a 755. Papatango, adiante. A torre pro táxi, segue o Papatango. Boa tarde, bom voo. Lima Alfa Romeo, temos um carro lá 5 milhas, por de 1 hora, está mantendo 1.300 pés, nós não temos contato com ele até o momento. Cola, fica 10, o vento é de 100 graus, colou 4 nós. A linha de cola, 1077. Posição de 1 hora, 5 milhas, sem contato com o controle. Boa, pode ser, tá bom, avião. Tô te esperando, aguarda. Aguarda. Patango está autorizado até a interseção. Oscar, reporta para ingresso 97. no ILS ou no 395? Vou no 395 completo, chame a torre, no 895. 895, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, voo no 395, está no externo, ou melhor, uma milha para o externo ainda, Campo à Vista, no ILS. Continue próxima a sala, aguardando que está ali, aeronave da companhia já decolando. 395. Está mantendo no 1300, agora a 12 horas, a 3 milhas, 3.6. Gente, o Lima Alfa Romeo. Controle 14206, solicita a liberação da velocidade de 29 em impacto. Após o 406 está livre da restrição de velocidade após etapa, para 2 mil pés e autorizada final em ILS, do ajuste Salvador 1010. Após etapa, desce para 2 mil pés, sem restrição de velocidade, 1010 aqui, 406. Oi, Salvador, Bono 077. Uno 395 tem livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 14 nós, a altímetro marca agora 1011. Gente, livre pouso na 10, Uno 395. Eco Papatango ali, mantém o Uno 7. Tango vai manter a posição, vai aguardar. Eu tenho o tráfego da Gol que vai cumprir o perfil da saída Arbor. Aí, por uma questão de performance, eu vou liberar ele primeiro, ok? Pátio 3. Autorizado, chamo pronto pro táxi. Chamarei para o táxi, 2, 2, 3, 1. Salvador, muito boa tarde, eu vou no 077. Voo no 077, contato com a garrafa decolagem, sou para o nível de voo 360, saída da EL, Leda Bridge. Da EL, Leda Bridge, extensão 360, voo no 077. Eu sigo, vou passar o quilo Quebec Serra. Passando o quilo Quebec Serra. Mantém as condições visuais, 1.500 pés, vou direto para Paris. Gente, vou liberar um tráfego da Gol que vai cumprir o meu jeito da saída, depois eu libero o senhor. Mantendo, escuta e aguarda, por gentileza. Gol no 395, no solo agora, o 54, livre à direita no 219. Direita no 219, no 395. Está mantendo o 1.300 pés, é um braço novembro 2 alto, ele vem para Salvador também, corredor. Lima Alfa Romeo, ciente, está descendo, está um para 1.500. Gente, reporta visual com o mesmo. Voltará visual com o mesmo. O Lima, mantém o vento de 0709, Salvador, 07 graus. O vento é de 092 com 1.5. Lima Alfa Romeo. Juliette para a posição 1, 1395. Alfa Romeo Lima, Alfa Romeo, tem condições de ingressar na final da pista no zero? Afirmativo, dá presente. Gente, reporta visual, Papa Romeo Lima, Alfa Romeo. Reporta na visual, dá no zero, Romeo. Estabilizado ele, Azul 4206. Azul 4206, completa, chame a torre, Uno com 8395. É, torre 1895, Azul 4206, boa tarde. Controle Salvador, voo no 925, passa 1510 na saída Arbor. Voo no 925, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, saída Arbor Elétrica. 360 na Arbor Elétrica, voo no 925 da voo. 15, alternativa será Brasília. 3 horas e 15, POB e autonomia? Não, e alternativa? O POB 65, e a alternativa será Brasília. Ciente. Livre táxi em frente, dê passagem ao Boeing 737-800 da Gol, que estará à sua direita em mais alguns segundos, e após siga pela Índia e Alfa até o ponto de espera da pista no zero. Passarei no 2231. Dê passagem ao Boeing, depois Índia e Alfa até o ponto de espera da 10. 2231. Uno 077, chama o centro Recife, Uno 33, sinal 25. 3325 para o Uno 077, tem um bom jeito. Uma boa tarde. Salvador, boa tarde, Uno 3940, informação é a nossa. Uno 3190, acione identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para o Uno 050. Mari, desça 0390, pode ir lá, Duna? 390, mantendo perfil da chegada. Obrigado. 100 graus com 17 nós. Atento à esteira de turbulência do Embraer 190 da Azul, tem livre decolagem da 17. Solo 59, livre à direita no 219. Livre à direita, 219, 4206, obrigado. O Papatango decolou agora aos 00, controle, 119,8. 119,8. 4206, libera 10 na porta. Boa tarde, livre táxi via Alfa, segunda esquerda, Juliette, posição 08 do Pátio 1. Alfa, Juliette, posição 8, azul 4206. 231. Papá Romeo, Eco, Papá Tango, Cascadá, estou para o nível de voo 120, cumprindo a saída árvore. 120, sai da rua, é só nós. Reporta Parica, eu posso Parica botar fora? Bom, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Autorizado, 360 Confins, Uppers Luna 0 Bridge, decola da pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda após Bridge. Controle 1-9-8, torre 1-8-95, código transponder 5494. Estamos prontos para o estacionamento. Palma, eu eco Papatão, Palma tráfego 2 horas a 4,5 milhas, com o Nordeste mantendo 1.700 pés. Tráfego 3, 5, 2, 2, 3, 1. Corrigindo, comandante, é 119.8. Opa, 119.8, vamos chamar, obrigado. Obrigado, até a próxima. Boa tarde. Controle Salvador, passaria do 2231. Passaria 2231, contato com a Danada Nicolai, suba para o nível de voo 1800, saída Momo Vatap. Solicita o final 160, perfil Momo Vatap 2231. Gol 1925, chama o centro Recife, 1228. O gol 1925 vai chamar agora Recife, 128.8. 288 Recife, boa tarde, 1925. Controle Lima, Alfa Romeo, Tavio Zual, com a 1-0. Lima, Alfa Romeo, chame a Torre de Salvador, 1-18.95 para instruções. 1-18.95, muito grato. Controle Bravo, Kilo Índia, 3.000 pés, passou o toque. Bravo, Kilo Índia, vou na Prodiduna, descendo para 2.000, reporte estabilizado. Desce para 2.000 na Prodiduna, acusará estabilizado, Bravo, Kilo Índia. Discabex Serra, reporte dos Alcão. Ah, eu fiz o Alcão, então chama a torre 118.95, Kilo Cabex Serra. Consegue final do ano 7, reporte terceira milha. Reporte para a nossa milha. É 3.000 pés. Ok, está habilitado a 3.000? 4.000, agora 4.000 pés, é para o patrão. Ok, 4. Controle, passaria 2231. Recife. Daria para coordenar junto ao centro Recife, pro direto de Barreiras, radial 300. Passaria 2231, aguarde coordenação e autorização do recife. Ok, obrigado. 3190, passar o 070050. 3190, reduza para 2009, mantendo ele o nível de voo 050. Com um tráfego 12 horas a 3 milhas com o sudoeste, mantendo 4.000 pés, um passo alfa 34. Está atento o tráfego 3190, reduz para 309. Mike Delta, Então, 3190, retração para sequenciamento, mantém a proa 035 nessa proa intercepto localizador. Aguarde para o prosseguir descido. Isso, mantém a 035, né? Intercepto lote, mantendo 50, tá? 3190. Faz uma patada, não faz o bloco, tá? Sim, aguarde para prosseguir a subida web. 1011 agora. O vento é de 190 graus com 95 nós, tem livre pouso na 107. Livre pouso no 7, Sousa Garcia. Tráfico no Índio completa, chama a torre 118, decimal 95. Chama a torre 118, decimal 95, bravo do Índio. Já vai só passando? Prossiga. Tá visual com tráfego, quanto possível, 120. Tá livre subir para 120, é Papa Tango. Agora, ao 07, vai liberar a primeira direita e chamar o solinho no 219. Aí. 0 a 7 milhas. Papa Alfa 30. 3190, iniciando a redução, deve para 2000, reforço. Tô bravo, que lindo. Mike, Eco Delta, chama a torre, 118, decimal 95. 118, passaria 2231. Na escuta, pra chegar. Está autorizado direto Barreiras e nível final 160. Direto Barreiras, nível 160, final 2231. Obrigado. Boa tarde, autor 3560. Tanto 3560, a sua identificação, autorizada a chegada a mais, isso para o nível de voo 050. 050, isso é. Se não quiser tráfego, pode voar, tá? Oi, tá, Tanto 3560. Obrigado. Então, dona 7. Mato 1 no repontará no ataque 3 de cima, Papa Romeu, Lima, Alfa Romeu. Receptor, tá 3190. Tá 3190. Completa, chama a torre 118, decimal 95. Completa, 295, tá 3190. Papa Romeu, Eco Papa Tango, confirma para ele ao próprio. Tá 3190, ciente. Continue em aproximação, é o número 2 para pouso, aguardando autorização. Aguardando, tá 3190. Comandando o Trip 5464. Trip 5464, adiante. Tenta adiantar pra gente aqui, poderia confirmar qual a subida para Maceió, por gentileza? 5464. Qual o nível para Maceió? Pode ser 150. Aguenta para 120. Pucca, transição Caju. Pucca, Caju, muito grato, hein? Papa Romeu, Juliette, Vitor, Charlie. Solo, Salvador. O Avião 3560, desça restrito ao nível de voo 080. Papai Romeu Eco, Papai Tango, curso restrito ao nível de voo 070 e voo direto de Chile. 3191, está 2 milhas no externo, já na mina. Gente, está 3191, continue a aproximação, é o número 2 para pouso, informa que o tráfego que o precede é um Papa Alfa 30. Paciente. Prossiga. Vai pousar antes do horário do pouso. Posição meia, coordene com a equipe de solo e chame pronto pro táxi, gol na 755. Papa Romeu, Juliette, Vitor, Charlie, Salvador. 24 para chegada mais, mantendo o 090. 70 de Salvador. Até 1.80 milhas, onde modifica o plano para o nível 065 e pousa visual naquela localidade. Decola da pista 1.0, curva direita, saída Arbor, transição, não, Arbor até Arbor, após direto, para interceptar a radial 270. Controle 1.19.8, torre 1.8.95, transponda 5.4.36. Correto, chame pronto para acionar. Está sim. O senhor não pediu 1.7? Me pediu para autorização de tráfego. É. Tudo bem. Papá Romeu Eco, Papa Tango, informa o tráfego. 11 horas a 8.6 milhas, com Alfa 320, mantendo o voo 080, rumo Nordeste. Papai 3560, tráfego. 11 horas a 7.4 milhas, com Sudoeste, mantendo 070, Papa Alfa 34. Gente, aguardando 1.20, mando direto para o destino, é Papa Tango. Conversa Bravo, está para acordo, Elisir. Conversa Bravo, livre frequência. Solo, Bravo, com Índia, livrou na Delta para o táxi até a Mata. Papa Alfa Romeo, mantenha a posição e aguarda, por gentileza. Mike Eco Delta, na escuta? Sim, Mike Eco Delta, estou autorizado a prosseguir com base pela direita para final da 1.7, reporte na curta final. Para final da 1.7, reportaram na curta final, Mike Eco Delta. 190, controle 119.8. 00. Curva esquerda para 300, está 3190. Tanto 3560, desça para 4 no pé. Tasco Zulu para copy. Ah, confirmo, tá na RMAR, confere? 1219 para a cópia, por gentileza. Siga o eco para passando. Alfa Zulu, Henry Mar, plano, notificação para 19:10, destino, Henry Mar, sobrevoo aonde? Agora, às 11 horas, a 20 milhas, com 090. Aguardando e sendo orientado para as autorizações de sobrevoo do parque. Aguarde cópia. Alô, Tama 2, zona 7, para o parque, zona 5, 7 a bordo, até mesmo. Reduza para 2009. Reduzindo 200, descendo 50. Alô, Tama 2, zona 7, para o parque, 3h25. Curva à esquerda, proa 360, seu limite será localizador, reduzindo para 170. Proa 360, limite localizador, reduzindo. Alfa 77, uma última dúvida. Pois está, eu quero seguir, né? Não vai entrar. Confirme. Aposta, é o Jetstream. Léo 310, não posso deixar de falar, minha senhora. A senhora coloca nós a 5 milhas de uma aeronave de instrução que aproxima com 80 nós. É brincadeira isso. Alfa Romeo, eu tô com uma aeronave para pouso aqui na cabeceira, ok? Mantenha a minha posição por gentileza, assim que possível, cruze o céu. 231, chama o centro Recife. 126-85. Recife 126-85-2231. O Papa Romeu é compatão, o livre sessão para 120. É compatão. É compatão na escuta do controle? Para o 120 e perdeu contato em 119.8. Chame na Lima. 310. Prossiga, Chanel. Só de curiosidade, o tráfego à frente é o Gol? Não é um tom, nós tivemos uma aeronave que arremeteu, estamos fazendo um sequenciamento para ela, um novo sequenciamento. Ah, então aí que está à frente aqui é o tom. Afirmativo. Tom 3190, curva esquerda. Pro 270. Esquerda na 270, tá 3090. Gente, aguarde o copo mais um instante. Interceptado. Chané 6210, preparação para sequenciamento, curva esquerda, pro 360. Seu limite será o localizador. Vetor 6360, pro limite lock 6210. Motor Salvador, acionamento 43, Gol 1601, é autorizado nível 060. 060, Gol 1601. Ele ingressa no pátio 4, esse helicóptero, ok? Em 133, Small 25. Então, qual que é o seu smart pouso? Eu tinha falado com a torre, vai ser com controle Salvador. Que é, decola então da Henry Mar, sob coordenação da torre. E aguardo orientações para seguir até o Etno Wild. Controle 119.8, torre 118.95, transponda 0110. Habilitado, está 3190. 2100. E posteriormente, um outro dia, não precisa ser hoje não, você pode me procurar aqui no DTC ou na torre, que eu gostaria de passar uma informação para os senhores. Zero para o sequenciamento, aguardando. Desce 195. Tá, 7155, decolou os 21 no controle 119.8. 119.8, banda 755. O Mike Eco Delta no solo aos 21 vai prosseguir até o pátio 4. Informe que vai ingressar uma aeronave para o pátio da Bata sem interferir com seu táxi, ok? Chega. Desça para 4.000 pés, ajuste no 00. Ajustado, 4.000. Controle de Salvador, Gonal 755, passando 1.700 pés, na sessão 380, na Dael. Voo no 755, contato com a DAS, vou para o nível de voo 360, saída da Dael, Leda Brite. 360 na Dael. Voo 1601, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 250, descendo para o nível de voo 050, seu limite será a radial. 290 Salvador. Direita 250, descendo 050, limite a 290 Salvador. Voo 735. 0, intercepto o localizador. O Oceané 6210 irá ultrapassar o curso localizador, aguarde para o último vetor. Ok. Então desconsidera o limite, mantendo a prova. 3090 estabilizado. Na 390 completa aqui a minha torre, 1895. 1895, 3090. Papá Romeu Eco Patango. Coral. Coral vai ser a nossa mudança de regras do instrumento para o visual. Controle 119.0. O torre 118.95, transponder 54573554 15. Cotejamento correto, chame pronto para acionar. Completaremos. O limite é radial 290 de Salvador. 3290 de Salvador. Oceané 6210, reacima navegação, voa na proa de Duna, descendo para 3.000 pés. Duna 3.000, 6210. Não, 3560, desça para 2.000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Papão Uniforme, Mike Uniforme, desça para 4.000 pés. Descendo para 4.000, Uniforme, Mike Uniforme. Ajuste 1010. Papão Uniforme, mais Uniforme, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 010. Esquerda 010, Uniforme, mais Uniforme, descendo para 4.000. Ponto de cancelamento, o senhor informa o controle de Salvador em voo. Onde é que o senhor quer cancelar, positivo? Mas inicialmente da El Leda e direto Ilhéus está autorizado. Sem problema, a gente vai mudar a nossa saída agora para da El Leda e após direto Ilhéus. Pode cancelamento coordenar com o controle 354-195, obrigado. Positivo, fica melhor para a torre aqui e eu estou seguindo mais o que está previsto na autorização automática. Aí o ponto de cancelamento o senhor pede para o controle, quando estiver pronto ele libera. Sem problema, muito obrigado. Calça vai prosseguir até a cabeceira 17, aguardando para cruzar o eixo da 1735, da 1028, ok? Atingiu 50, gol 601. Sente, aposto para prosseguir descido, gol no 601. Próxima cabeceira no 7. Para receber. Papá, uniforme, mais uniforme, reduzido para 2009. Vitor Charlie, o vento é de 080 graus com 15 nós. Atenta à esteira de turbulência do Airbus, tem nível de decolagem da 1-7. Esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 119.8, torre 118.95, transponda 5463. Tá fora do solo? Como é que tá o tráfego aí já, senhorita? 5463, transponda. Correto, chame pronto pro acionamento. Deixa eu morar. Proa 050 agora para o localizador, reporte estabilizado. Proa 050, reportará para o estabilizador, ou localizador, de claro. Oceané 6210, desce para 2.000 pés, reporte estabilizado. 2000, autorizado LS, reportaremos, que é 2000. Qual aeronave vai ficar aguardando o hotel Escandolão? Gente, confirma esse modo Charlie acionado. Já está acionado, desculpa, acionei agora, sala, desculpa. Sem problema, estão 3190 no sala 26 ou no 219? 309, você tem 090. Torre Altan 3560 estabilizada. 3560, continue a aproximação, aguardando a autorização. Direto, 3190. Por gentileza, farol de Itapuã, aguardando transferência. Vai iniciar de imediato, o hotel Escandolão. Estacionamento, pátio 3. Pátio 3, autorizado, chame para o táxi. Autorizado, reportaremos o táxi 4 no 5 a 30. E oi, do diretor Tatiana, uma boa semana. Para o senhor também. Rotan 3560, continua a aproximação, aguardando a autorização para pouso. Tem um helicóptero cruzando agora o eixo da 1028. 3560. Sai da. Está sentendo a árvore, diretor Tatiana. Até o Oscar Zulu, agilize, por gentileza. Ok, está agilizando até o Oscar Zulu, senhor. Mais uniforme para o estacionamento da aeronave da frente, curva esquerda na proa 0770. Esquerda 0703. Curva esquerda para o 2153, seu limite será o localizador. Esquerda 0703, limite para o 2. Controle, instalador, zona 7. Negativo em 3. Tem alguma alternada? Bono 755, negativo. Chame aí então em 128, decimal 8. 128, bono 755. 3000, uniforme, Mike uniforme. 100, uniforme, Mike uniforme. Agora você vai prosseguir a descida. O Bono 601, resta uma navegação. Voa na proa de Duna, descendo para 3000. Proa de Duna, 3000, Bono 601. É o Tati Cazulu? Tati Cazulu, prossiga. Autoriza mais ou menos aqui próximo à praia do Flamengo e vinha a 200 pés sobre o mar até Itapuã? Desculpa, à direita pro 150 e desce para 250 pés, com a possibilidade. Gente, para trás, estabilizado, de forma de Itapuã. Estabilizou a 6210. O Xena 6210, completa a chamada torre. Torre. Bono 601, reduza para 1709. 1709, Bono 601. Puxané 6143, desça para 4000 pés, ajuste ao 010, reduza para 1709. 4000, reduza para 1709. 1219, obrigado. Com 54 a bordo, 3 horas e 40, alternando Salvador. Livre táxi em frente, Juke, Índia, Alfa, ponto de espera 1-0. POV de novo, por favor, e autonomia alternativa. Autorizado via Índia, Alfa, ponto de espera, torre 10895. Nosso POV de 54, 3 horas e 40, alternando Salvador. Gente, bom voo, transferência no ponto de espera. Ok, obrigado, tenha um bom dia. Só no 3560, livrou. A senhora informaria que eu tenho condições de subir 2000 pés por minuto, principalmente. Está livre, ascensão, uma centena, Juliette Vitor Chá. Opa, muito obrigado, Juliette Vitor Chá. Livre, ascensão, uma centena. São 3560. Uniforme, mais uniforme, completa a chamada torre, 1895. 1895, obrigado. Oxané 6143 para o curso do localizador, curva à esquerda, pro 120, descendo para 3 no pé. 120, 3 no pé. Guardando pista livre. Certo, poderia confirmar se a 17 estiver livre, a gente passa na 17 aí. Tenente, reporte para o cancelamento, uniforme Mike uniforme. Eu já avisou o propão cancelamento. Sim, tem condições de realizar uma base curta para final no 7 devido ao sequenciamento para pousão no 0? Positivo, curtíssimo. Sente, plano cancelado aos 3-1, autorizado base pela direita no 7 e reporta final embaixo travado, uniforme Mike uniforme. Reportará o uniforme. Salvador, boa tarde, Trip 54 no 5, pode esperar pronto? Trip 54 no 5, boa tarde, alinha e mantenho no 0 após a passagem da aeronave da Bianca. Após a passagem da aeronave, alinha e mantenho Trip 54 no 5. Boa tarde, Casulu, na escuta. Confirma a posição no momento e altitude que mantém? Sim, estamos perdendo contato radar com o senhor, por gentileza mantém 200 pés na praia do Flamengo, confirma, sem interferir com o eixo 9028 e o 9735. Azul 4206, Recife, copia? Passo para copa, Azul 4206. Autorizado Recife 350, Operuísque 58, decola da pista 1-0, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, controle 1-1-9-8-0, cena 5470. Autorizado nível 350 para Recife, via Operuísque 58, decolagem da pista 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 1-9-8, transponder 5470, Azul 4206. 4206, cotejamento correto, chama pushback, acionamento. 4206. Boa tarde, Oxané 6210, Libro. 6210, boa tarde, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10. Zero no completo, aproximação, chama torre 118. Cazulo, confirmando. Informa, Mike, uniforme, livre pouso, pistão no 7, vento 080 graus, no 5 nós. Sente livre pouso, uniforme, Mike, uniforme. Trip 54 no 5, vento 080 graus, no 5 nós, livre decolagem, pistão no 0. Livre decolagem, trip 54 no 5. Salvador, é o gol 1601, 3 milhas de terra. Gol no 601, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre, o ajuste 1010. 1010, boa tarde, aguardando. O hotel Oscar Zulu prossegue então via litoral sul, 500 pés, e chama o controle em 1-1-9-8, um bom voo até o regresso. 1-7-9-8, chamará o controle até o Oscar Zulu. Siga, Zulu. O hotel Oscar Zulu está na farol de Itapuã, entrando até o farol da... Segundo dia, mas escuta o Zulu. 5219. Sim, 5219, autorizado Vitória da Conquista. Eu tenho 200, você copia? Copia. Autorizado Conquista 200, direto, decola da 10, curva direita. Arbor, Elefa, controle 1-1-9-8-0, aciona 5476. 2-0-0, conquista, direto, decola da 10, curva direita, Arbor, direto, conquista, 5476, responda, controle, confirma o controle, por favor. 1-1-9-8-0. 9-8-0, trip 5219. Por que coordena outro nível, o trip 5219? 60. Sim, só um minuto então, vou ligar para o centro. Gol no 601, confirmando baixo travado. Afirmativo, baixo travado. Sente, livre pouso, pistão no 0, vento 080 graus, no 5 nós. Gol no 601. Livre pouso, gol 601. Oceaner 6143, chamou a torre. Estabilidade, LS. Frente número 2 na aproximação, continua aguardando pista livre, ajuste 1010. Priorizou prosseguir para o Etiópia. Prossiga para o litoral agora. Ok, né? Eu tô perdendo a sua informação radar e ele tá me jogando exatamente próximo ali da final da pista bem. Mantendo o litoral, aguarde prosseguir para paralelo. 8-5604 autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Para posto de estacionamento, gate 8, azul 4206. 4206-08, autorizado, chama ataca. Autorizado para estacionamento, azul 4206. Gol na 601 no solo aos 37, liberando próxima direita, agilizando na medida do possível, solo no 21, decimal 9. Agiliza próxima direita, 219, 601. No 273, na chegada Ponce, 2000 pés, 1010. Oceaner 6143, pista livre, pouso autorizado, vento 090 graus, 16 dúzia nós. Livre pouso, 0043. Portão 06. Alfa Juliette 06, agora 601. Cândulo, quando eu te chamando aí. Autorizado prosseguir paralela e vai manter que altitude sobre o ET. Só agora para 500 pés para conseguir falar, Zulu. Dois, uma via chegada maré para 3.000 pés, 1.010. 6143, no solo aos 39, libera direita Fox, solo no 21, decimal 9. Pronto para o post-back, acionamento. Fecha lá agora? Estou aqui agora, próximo aeroporto. Está tendo festa no ET agora? Turma, não foi o trip 5209 que chamou o push? Não. 5464, Maceió autorizado, 190, Golf 677. Decola da 1-0, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, controle 11980, transponder 5473. Afirmo, tá correto, Santa Ponto Sushi? Autorizado no pátio 3, chama táxi. Aí táxi grato. Oceaner 6143, escuta. Oceaner 6143, táxi foi Alfa, na escuta. Você jogou que se trouxe, três. Via Alfa vai manter de taxa Juliette, 6143. Alfa antes da Juliette, 6143. Para táxi 14206, informa Maciel Bernardo, autonomia 0330, 1106, bordo. Abraço. Começo com abraço, prossiga. Estamos de terra aí, de acústica, vai com o Crow de Vera Cruz, vai manter 507 com 1 a bordo, o código 01, né? Começo com abraço. Ciente, o Começo com abraço, mais escuta. Alô. Controle de Salvador, 355-495. A possibilidade é para armos Ilhéus da presente? 5-4-1-5, voo Coral da presente. Voo Coral, 355-495. Giro autorizado, 360, Operos Lula 7, roda 1-0, curva direita na Arbora, Elessa. Controle 1-1-9-8-0, aciona 5-4-6-4. Brasília 360, Peso Luno 7, decolando 1-0, Arbora Elefa, 19-0-54-64, TAN 3567. 3567, 199, decimal 80. Tá, corrige, 19-8, obrigado. Solo 956, ataque com 179, alternado Natal, 3 horas e 10. Táxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-95, altímetro 1-0-1-0, gol 1-8-5-6. Índia, ponto de espera 295. Oxalar 6143, mantenha essa taxa Juliette da passagem Embraer da Azul, taxiando no pátio, após ingresso do portão 09. Após o Azul, ingresso 09. Controle ao hotel em São Zulu? Prossiga, Zulu. Agora aqui na, através do shopping, paralela, se o senhor me permitir, eu mantenho 500 pés ao redor do shopping, do evento aqui, se o senhor me autoriza. O Zulu sem permanecer 500 pés na vertical, ok? Não confio o que o senhor falou. Autorizado desde que não permaneça na vertical do evento. Ok. Tá, Estimativo, tem mais 3 minutos para ficar nesse setor. Ok, 3 minutos para ficar no setor da Caixa do Lula. Alternando Salvador, pronto para o táxi. 5464, táxi em frente, parte 1 no Índia, comando de espera da 1-0, chama a torre. 1-1-8-9-5, altímetro 1-0-1-0. Gente, 5464. Parte 3 para o parte 1, né? Ponto de espera da 1-0, chama 108, decimal 95, 35 agora.